Podcast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, ouvintes do podcast! Aqui quem tá falando é Arthur Stabile, sou repórter da Ponte Jornalismo. Para quem é mais velho da casa aqui, já acompanha há muito tempo, deve saber. Quem não sou eu, Arthur, que escreve algumas matérias na Ponte Jornalismo. Só olhar lá, ponte.org, muito prazer. Estamos aí fazendo nosso trabalho nesse começo de ano, 2020. Quero desejar feliz ano novo para quem acompanha, quem está aqui mantendo a assiduidade de ouvir a minha voz de pato rouco, como eu sempre falo. E nós aqui da Ponte trazemos sempre as informações principais de segurança pública do país que acontece durante as semanas. E nessa semana a gente tem um caso lá do Rio de Janeiro, a gente tem a sede de São Paulo, mas esse caso é do Rio, sobre o ataque ao Porta dos Fundos. Mas antes disso, eu queria falar que hoje, infelizmente, estou sozinho, Maria Tereza Cruz não está me acompanhando no podcast como normalmente, porque ela está com a merecida folga de fim de ano, enquanto nós estamos aqui no batente. Ela retorna já nessa segunda, na próxima semana ela já está conosco novamente. Dessa vez eu estou com o Leonardo Coelho, vou falar com ele aqui daqui a pouco, vou entrevistá-lo sobre os bastidores desse caso que vou trazer agora. Vamos lá, na véspera do Natal, um ataque aconteceu na sede da produtora Porta dos Fundos. Dos vídeos que são compartilhados normalmente no YouTube, e a gente recebe também pelas redes sociais, WhatsApp, vídeos de comédia. Um desses vídeos, A Primeira Tentação de Cristo, que na verdade foi um especial de Natal feito para a Netflix, a plataforma de streaming, que tem vídeos, filmes, séries, chamada Primeira Tentação de Cristo, né, como eu disse, que tem como protagonistas o Gregório do Vivier, que ele faz o Jesus, e o Fábio Porchat, que é o Orlando, o namorado de Jesus, que seria gay. Logo após essa divulgação do especial de Natal, gerou uma polêmica nas redes sociais sobre se isso seria certo ou não, brincar com religião. Infelizmente, dias depois, aconteceu um ataque físico à sede da produtora com coquetéis molotovs. Durante a madrugada, um homem jogou esses coquetéis e, por sorte, a segurança conseguiu conter o que poderia ser uma tragédia ainda maior, se tornando um incêndio, mas, na verdade, foi apenas mesmo o ataque propriamente dito, né? Dias depois, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse ter identificado quem seria essa pessoa. Seria um integrante de um grupo integralista brasileiro. Esses grupos costumam ter como viés ideológico questões conservadoras, as falas tradicionais de família, religião, conservadorismo, etc. O Leonardo acompanhou desde o começo essa apuração, desde o ataque em si, propriamente dito, quanto os detalhamentos que a Polícia Civil do Rio de Janeiro trouxe para os jornalistas há alguns dias, né? Mais especificamente um dia antes do ano acabar, né? Dia 31 de dezembro, ali na virada do ano, teve uma coletiva de imprensa em que o delegado explica o que aconteceu, o que foi feito. O delegado Marco Aurélio Ribeiro, ele detalha como foi a investigação. Leonardo, traz aqui pra gente então o que de detalhe a Polícia Civil conseguiu encontrar dessa pessoa, né? O Eduardo Fauzi. O nome completo, na verdade, é Eduardo Fauzi Richard Cerchisi, que tem um certo histórico aí no Rio, não é, Leonardo? Bem, Arthur, vamos lá. O Eduardo Fauzi, que até agora é o único identificado e procurado pelo ataque ao Porta dos Fundos, tem 41 anos, é empresário e guardador de carros e é filiado ao PSL há quase 20 anos, desde 2001. A polícia chegou até ele porque ele foi o único dos que cometeram o atentado que, após a ação, tirou a balaclava, a máscara, né, que ele usava. Com isso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu, com alguma facilidade, averiguar de quem era o rosto através de câmeras espalhadas pelo bairro e chegar até ele. Para piorar, durante a fuga, Fauzi ainda pegou um táxi, cujo taxista foi encontrado pelos investigadores e reforçou a hipótese da polícia. Na casa do suspeito, na Barra da Tijuca, foram apreendidos R$119 mil, munição, simulacros de armas, computador, armas brancas e uma camisa da Associação Nacionalista Acali. Essa associação é conhecida por seu forte elo com grupos integralistas e também por grupos neofascistas. Segundo a própria Acali, porém, Fauzi era apenas um membro ativo, isso entre aspas, tá? da associação. O Fauzi Entretanto, ele era percebido pela cena integralista aqui do Rio de Janeiro como presidente estadual da FIB, que é a Frente Integralista Brasileira, que inicialmente tinha negado para a imprensa a relação com os membros do grupo que assumiu a autoria do ataque ao Porta dos Fundos. Em conversa com a Ponte, antes mesmo do pedido de prisão, a Frente Integralista Brasileira tinha reforçado a sua não relação com os responsáveis pelo atentado. Mas após o pedido de prisão de Fauzi, um diretor nacional da FIB entrou em contato comigo para clarear que eles não têm informações sobre o Fauzi no que tange a uma suposta representatividade oficial dele no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, eles basicamente falaram que o Fauzi não é nada da FIB. Esse mesmo diretor, porém, ressaltou que, de fato, uma parte da comunidade integralista entendia que ele teria sido legitimamente eleito e fosse membro ativo da organização. Quando ele foi questionado pela reportagem, a Frente Integralista Brasileira admitiu sua total desorganização, né, da sua parte, né, sobre o que ocorria nas suas fileiras do Rio de Janeiro. E finalizou declarando que Fauzi foi expulso da FIB e conclamou que seus seguidores que tivessem informações sobre o paradeiro do Fauzi e sobre o caso que falassem com a polícia. A Polícia Civil ainda não tem confirmação expressa de que Fauzi jogou os coquetéis Molotovs ou se outra pessoa o fez, mas confirmou que ele participou do ataque. O delegado solicitou e a justiça acatou uma prisão preventiva por 30 dias. Ele não foi encontrado nos seus endereços e, segundo o próprio delegado, o Eduardo tem um perfil violento, antagônico e tem livros relacionados à religião cristã, muçulmana e é muito interessado também na Rússia. O interesse na Rússia, inclusive, é tão grande que Fauzi fugiu do Brasil no dia 29 de dezembro em direção a Moscou, capital da Rússia, onde ele tem uma namorada. O Brasil e a Rússia mantêm acordos de extradição e acho que a Polícia Civil já pediu à Interpol que ele seja preso lá na Rússia. É interessante, Leonardo. Mas isso não parece uma novidade, né? A gente já tinha trazido no ano passado, no ano retrasado agora, né? Que teve a mudança agora, porque a gente quase confunde a cabeça, né? Nesses primeiros dias de ano, né? Em 2018, 2 anos atrás, nós trouxemos uma notícia, da Unirio, que um grupo de extrema-direita tinha atacado a universidade, né? Tem ligação do Fauzi com esse ataque também? Ou de alguma organização que ele, aponta fazer parte? Antes de contar, né, sobre o caso que eu apurei para a Ponte, é importante pontuar que o Fauzi já é um velho conhecido da justiça, antes mesmo dessa última ação. Segundo a Polícia Civil, Fauzi possui mais de 15 anotações criminais, dessas, 12 como autor. Entre os registros estão acusações de lesão corporal, ameaça, coação no curso de processo, agressão configurada na Lei Maria da Penha, desacato e exercício ilegal da profissão. Ele começou a ficar conhecido em novembro de 2013, quando ele agrediu pelas costas o secretário de Ordem Pública do município do Rio de Janeiro, Alex Costa. Por esse crime, ele foi condenado em 2019 a 4 anos de prisão, mas ele recorreu. Ele chegou aos olhos da Ponte em dezembro de 2018, quando eu fiz uma reportagem sobre o roubo de 3 bandeiras antifascistas na Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, algumas pessoas entraram em um dos campi da Unirio, roubaram as 3 bandeiras antifascistas, levaram ela para algum local desconhecido e as queimaram. No dia 10 de dezembro de 2018, começou a circular um vídeo que mostrava 11 homens mascarados dispostos com camisas pretas e bandeiras do Brasil na região do peito. Eles se auto-intitularam, na época, o Comando de Insurgência Popular Nacionalista, o mesmo que assumiu o atentado no Porta dos Fundos há alguns dias. Ao final, os membros do grupo fizeram a saudação ao Auê, que é um dos símbolos dos integralistas e é uma atitude similar ao que os nazistas alemães direcionavam ao Adolf Hitler. E em meio ao discurso de ódio, o grupo vandalizou as três bandeiras com pisões e chutes e terminou por incendiar todas elas. Na ocasião, Fauzi já estava no radar da reportagem, mas não tinha deixado nenhuma pista ou indício forte para trás. Entretanto, o agora foragido já se colocava como liderança da cena integralista no Rio de Janeiro, seja na FIB ou na ACALI, e ações públicas dos dois grupos tinham semelhanças incríveis com os vídeos do grupo que assumiu as ações. Você lembra das camisas pretas com bandeiras do Brasil na região do peito que eu falei agora há pouco? Mas então, o Fauzi e outros nacionalistas integralistas já foram vistos em eventos públicos vestidos do mesmo jeito e queimando bandeiras de esquerda. Dessa vez, né, obviamente, esses eventos foram públicos e eles estavam sem máscaras. Mas o aparato, né, as roupas eram iguais. Isso por si só não é exatamente uma prova cabal de nada, mas reforçou uma aproximação entre essa célula integralista e o grupo do Fauzi. O que reforçou ainda mais a hipótese de que Fauzi conhecia o tal grupo pelo dia 25 de novembro desse ano, quando ele postou, sabe-se lá porquê, uma foto de um frame do vídeo do ataque à Unirio, em uma postagem aleatória no Facebook, dando detalhes de que membros do tal comando de insurgência popular nacionalista eram, em parte, compostos por alunos e ao menos um docente da própria Unirio. Ele disse ainda que eles eram parte de uma célula secreta e que não se expunham devido ao caráter marxista, supostamente marxista, da atual direção da universidade. Com isso, a ponte começou a questionar ele a partir do dia 27 de dezembro, bem antes de haver um pedido de prisão contra ele. Fauzi já apagou seu Facebook, mas a ponte conseguiu encaminhar perguntas para o seu Instagram. As perguntas, obviamente, não foram respondidas. O delegado responsável pelo caso da apuração do Porta dos Fundos explicou que as investigações do crime na Unirio estão sob responsabilidade federal e disse que ainda é cedo para fazer a ligação entre os dois ataques, mas que isso está sendo investigado. Segundo o delegado, essa investigação está apenas no começo. Ambos ataques, eles tinham sido reivindicados por um grupo, né? Esse grupo chamado Comando de Insurgência Popular Nacionalista. Até dá um trava-língua aqui para falar. É um dos coletivos que existem no Rio de Janeiro, como o Leonardo trouxe, né? Nesse viés integralista. E o próprio Leonardo conversou recentemente com um especialista, com o Odilon Caldeira Neto, que é um professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Leonardo, a gente tem a entrevista, inclusive a gente vai colocar aspas aqui do próprio Odilon, mas que resumo você traz dessa conversa que vocês dois tiveram? A primeira vez que falamos com o pesquisador Odilon Caldeira Neto, professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista na história do integralismo, foi em 2018, quando houve o roubo e a queima das bandeiras da Unirio. Já naquela época, pouco após a eleição de Bolsonaro, Odilon já indicava uma agitação da extrema-direita, explicando que, historicamente, o integralismo foi um movimento político que nasceu no período de entreguerras como Ação Integralista Brasileira, a AIB, e propunha uma plataforma autoritária, antidemocrática, nacionalista, corporativista e com algumas tendências antissemitas e com clara inspiração nos modelos e correntes intelectuais autoritárias, conservadoras e fascistas na Itália, Portugal, Alemanha, entre outros. Já o neointegralismo, segundo Odilon, seria um fenômeno que acomete os tais grupos após a morte de sua principal liderança, Plínio Salgado, em 1975. Abre aspas. O neointegralismo, na minha definição, é o seguinte: são pequenos grupos que surgem após a morte de Plínio Salgado em 1975 e buscam disputar duas questões. Primeiro, a legitimidade como organização primordial do integralismo após 1975 em diante, e também uma possibilidade de propor algumas formas de rearticulação, seja em torno de radicalização do discurso, como é o caso de grupos mais antissemitas, mais mais intolerantes, ou mesmo em formas de organização. Alguns grupos divergem em torno de como deve ser o integralismo para o século XXI. Alguns acham que deve ser um partido político, outros que deve ser uma organização de cunho civil e cultural, cívico e cultural, outras que buscam radicalizar ainda mais. E a radicalização das ações desses grupos, ela deve ser vista em dois sentidos. O primeiro é uma disputa interna, outro é de uma influência do campo de uma maneira mais ampla. A influência do campo de uma maneira mais ampla é a influência do próprio governo atual brasileiro. A gente tem um governo que tem muitas bandeiras, muitos valores, muitos discursos e muitas práticas que são muito fiéis ou aproximáveis ou soam como músicas para grupos de extrema direita dos mais radicais. Então não é de se espantar que estando sob um governo de extrema direita, o Brasil, os grupeiros de extrema direita mais radicais vão se sentir atiçados, animados, efetivamente, para poder propor formas de radicalização ou de inserção das suas pautas, das suas bandeiras perante a sociedade de uma maneira mais ampla. É uma forma, inclusive, deles testarem quais são os limites, quais são as possibilidades. Em uma outra perspectiva, a gente pode colocar que é uma questão de disputa interna do campo da extrema-direita. Se o neofascismo ele é um campo múltiplo, o neofascismo não é apenas o neointegralismo no Brasil atual, é necessário que esses grupos eles tentam buscar espaço ou disputar espaço com grupos neointegralistas, com grupos neofascistas mais amplos ou mesmo os campos mais radicais da extrema-direita. Ou seja, o processo de radicalização política é uma estratégia ou mesmo uma necessidade de garantir sobrevida a pequenos grupeiros que se sentem ameaçados perante outros grupos disputando espaço e legitimidade política no seu próprio campo. Um exemplo bem prático dessa disputa e dessa falta, né, de uma figura aglutinadora pode ser visto através da figura do próprio Fauzi. Uma fonte que acompanhou a movimentação integralista do Rio de Janeiro durante anos nos mandou um print que expõe justamente esse campo de batalha entre grupos distintos sobre a sombra do sigma integralista. Apesar da ponte jornalista não ter conseguido confirmar as informações do print de forma independente, a postagem de Fauzi no Facebook, que já foi apagada, colocava em jogo justamente um ponto que não é discutível para membros da Frente Integralista Brasileira, que é o não uso de máscaras. Segundo membros da FIB, que falaram com a reportagem, o próprio Plínio Salgado é muito claro nesse sentido. Abre aspas. A nossa campanha é cultural, moral, educacional, social, às claras, em campo raso, de peito aberto, de cabeça erguida. Quem se bate por princípios não precisa combinar coisa alguma nas trevas. Quem marcha em nome de ideias nítidas e definidas não precisa de máscaras. Fecha aspas. A postagem de Fauzi, porém, contradiz isso. A imagem repassada à ponte mostra uma postagem na qual Fauzi explicita que o integralismo é mais que um movimento, mas também uma doutrina, e que não há nada nessa doutrina que proíba o uso de máscaras. Isso nos leva à nossa última entrevista com Odilon, que avaliou, após o ataque ao Porta dos Fundos, que grupos como o de Fauzi sempre existiram. Abre aspas. De maneira geral, esses grupos eles fazem um processo de seletividade do próprio integralismo nos anos 30. Alguns deles buscam deixar menos evidente o credencial fascista, outros buscam estabelecer uma retomada de alguns desses credenciais, dessas credenciais mais intolerantes. Então, o neointegralismo ele é justamente caracterizado pela inexistência de uma figura aglutinadora, que foi Plínio Salgado até 1975. Não existindo essa figura que aglutina os integralistas, eles podem efetivamente propor novas ideias, propor novas práticas e disputar a legitimidade perante seus demais pares ou similares. Bom, esse caso aconteceu no Rio, então passamos a bola para um caso aqui de São Paulo que chama a atenção um pouquinho antes da virada do ano, do dia 29 de dezembro, lá de Jundiaí, que é uma cidade na Grande São Paulo, na região metropolitana, que envolve o jovem Carlos Eduardo dos Santos Nascimento, de 20 anos. Ele estava em um bar, num churrasco, com quatro amigos, quando testemunhas apontam que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é chefiada pelo governador João Dória, ela abordou esse grupo de jovens. Todos foram revistados. Somente o Carlos Eduardo, Ele teve o celular recolhido pelos policiais e apenas ele, faço questão de ressaltar, que era o único negro nesse grupo, foi colocado dentro da viatura e saiu, ainda de acordo com as pessoas que estavam no local naquele período, né, no dia 29, durante a tarde. Desde então até hoje, dia 3 de janeiro de 2020, 6 dias desde dessa suposta abordagem, o Carlos Eduardo não foi visto mais. A partir do sábado, dia seguinte, dia 30, seus familiares começaram buscas pela região para tentar identificar qualquer tipo de item ou informação de alguém que tenha visto o Carlos pela região e, por enquanto, nada. Inclusive, o pai do Carlos Eduardo, que se chama Eduardo Aparecido do Nascimento, um segurança de 50 anos, ele conta que sábado, domingo, segunda, terça e até a quarta, que foi justamente a virada do ano, né, dia 31, perdão, gente, o dia... Puta, vou ter que começar de novo. Bosta. Mano, dá uma edição aí, que é o dia 27 o sumiço do cara. Perdão. Então, desde o dia 27 desse sumiço do Carlos Eduardo, a família seguiu no sábado, no domingo, na segunda, na terça e na quarta, que é o dia 31 de dezembro, né? Foi o dia 31, a virada de ano, justamente a troca de 2019 para 2020. Eles permaneceram na região de mata, procurando qualquer tipo de informação ou até mesmo um corpo, por um exemplo. Mas eles não têm nenhuma notícia até o momento. Hoje, dia 3, como eu já disse anteriormente, o Eduardo, pai dele, foi na dia 2 de janeiro, exatamente 5 dias após o desaparecimento, fazer um novo boletim de ocorrência para DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí, começar as diligências para procurar o rapaz. As diligências são as ações que são feitas em meio a uma investigação. Até aquele momento, 5 dias depois do desaparecimento, somente os familiares tinham ajudado nisso. Eles tinham um grupo de 5 pessoas que foram atrás de qualquer tipo de notícia, de informação, de algo. Além da mata, eles também foram em delegacias, em hospitais, no IML da cidade, e nenhuma informação do Carlos até o momento. Inicialmente, tanto a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, que é comandado pelo General João Camilo Pires de Campos, no governo do Dória, quanto a PM, que é administrada pelo comandante, o coronel Marcelo Vieira Salles, eles apontaram que não tinham informações sobre ações da polícia na região, ali no Jardim. Deixa eu pegar o nome aqui. Ediçãozinha. Eles não tinham informações de ações, qualquer tipo de ação da polícia no Jardim São Camilo, que fica na periferia de Jundiaí, né? O problema é que dias depois, exatamente um dia depois, a gente fez uma nova matéria sobre o caso. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo diz o contrário. Ela identificou uma viatura que fazia, que era responsável, na verdade, pela ronda policial, pelo policiamento da área que incluía esse bairro. E além disso, de saber que a polícia esteve por ali, ela confirmou que os policiais fizeram abordagens, inclusive em um bar, que bate com a versão apontada pelas testemunhas de uma abordagem justamente ao Carlos Eduardo. Segundo a corregedoria, o nome do Carlos não consta nos documentos oficiais da polícia de pessoas abordadas. No entanto, há essa contradição entre a primeira informação trazida pela SSP e pela PM em relação ao que a corregedoria apurou na primeira vez que ela investigou sobre o caso, né? Ainda não há informações, mais uma vez, sobre o sumiço do Carlos Eduardo, e a ponte pede para os leitores, caso tenham qualquer tipo de informação, que entre em contato com a gente no e-mail reportagem@ponte.org. Nós colocamos uma foto do Carlos Eduardo no podcast, no, na matéria do podcast, para quem puder ver e saber de qualquer informação e passar para a gente. E também tem justamente as duas reportagens que fizemos sobre esse assunto. É só entrar lá, www.ponte.org, que você pode entender melhor do caso. Se eu falei algo confuso, lá está muito mais claro. E torcemos para o Carlos ser encontrado rapidamente. Enfim, esse foi o podcast número 47. temos mais uma boa leva de podcasts para esse novo ano que entra, 2020. E a ponte, como a gente sempre diz, não é nada sem vocês que nos ouvem, sem vocês que nos apoiam, que incentivam o nosso trabalho, seja com uma mensagem de pô, legal que vocês cobrem tal caso, ou então mesmo com apoio financeiro, nosso Catarse, lá o site catarse.me/construa_ponte. Qualquer ajuda é fundamental para a gente continuar existindo, continuar denunciando qualquer tipo de violência que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil. Chegando a informação para a gente, nós seguimos atrás e divulgamos. Então, agradecemos mais uma vez a parceria, esse lado a lado que nós, jornalistas da Ponte, e também os outros profissionais que não são necessariamente jornalistas, quanto a vocês que estão junto com a gente, vocês leitores. Agradeço demais e é isso. Temos um longo 2020 aí pela frente, que seja muito próspero, como as mensagens sempre dizem, né, nessa virada de ano, e que a Ponte, como bem escreveu o Fausto Salvadori na virada do ano, na nossa newsletter, se mostre cada vez mais importante em momentos obscuros como os quais estamos passando. Um abraço para todos e até a próxima. Ponte é rua. Falou!